É Santa Alcateia. Lumo. Aê. Fester. Dom Diego. Scooby. É estúdio no centro, porra. Sei que esses merdas querem me parar. Eles não têm ideia de onde eu vim. Sorrisos raros, não tive tênis caros. Sai da minha frente, eu vim buscar meu jean. Porque esses merdas não vão me parar. Eles não têm ideia de onde eu vim. Sorrisos eram raros e eu quero tênis caros. Então que se foda, eu vim buscar meu jean. Pode pegar um beat louco do loto que cê lota de lorota. Tenta na loto, ouço, enforca, nota. Aqui já deu sua cota. Anota meu papo, não tem volta. Anota e não esquece o que cê chama de rap. Eu tô chamando de anedota. Foda-se a fama, mano, like não mata fome. Quem tomava seu Nike, hoje quer o seu iPhone. Bato no peito, chefe, sou sujeito homem. Te provo e te mostro que o meu dom não tá só no nome. Não querem ver os pretos dentro de um ABM. Preferem na porta-mala de um PM. Sou com mal de Parkinson, quando bate você treme. Libertei os meus demônios em cima dos BPM. Senti essa novela, já vi, déjà vu ou déjà vu. Não me procure, olhe pra cima pra me ver aqui. Eu sei, caixa bate e eu elevo aqui. Prazer, Dom Diego, a.k.a. Workaholic. Não aguenta não, então nem faça. Vim pra fuder garganta profunda e a mente rasa. Enquanto eu quero um lugar na mente da massa, eles perdem tempo querendo entrar no da massa. Não aguenta não, então nem faça. Vim pra fuder garganta profunda e a mente rasa. Enquanto eu quero um lugar na mente da massa, eles perdem tempo querendo entrar no da massa. Chama de mito, eu não minto. Minha rima é injetor sem cinto pra um school que disse que essa porra nunca vai virar, não. Sorriso falso no recinto, aperto sua mão, sempre te desejando mal. E eu já aprendi a lição, então tem. Rala que o Fester te elimina, te dou um olho roxo e garanto que combina com a sua codeína, que você bebe pra dizer que é um rapper pra umas mina. Querendo um império com rimas sem critério, cês leem o rap gênios, mas fugiram do Aurélio. Seus ideais são pequenos demais. Então manda esse som pra gringa pra eles verem como se faz. Atropelando igual Cristine, então não saiam de casa. Esse é o game, então se atine antes que o rap se decline. Dei meu sangue pela causa, então muita calma, nego. Esses caras não sabem o que eu vivo, não entendem o que eu vejo. Percebo que pra sorrir eu tenho que deixar o medo. Vou seguindo sem enredo, já menti para os outros. Foda foi quando eu menti para mim mesmo. Vi minha mãe catando lata pra pagar as contas de casa. Aquilo me surtava, decidi me atirar do alto da colina e fazer valer a força que me sobrava. Os melhores estão mortos, deve ser por isso que eu tô quase morto. Lá eles têm Lucas Carlos, aqui nós tem Lucas Porto. Iluminado pelas trevas, o jogo é sujo e sem regras. Os caras querem 100 gramas da boa, só preciso aprender, não ficar sem grana à toa. Meus inimigos não estão na minha oração, me diz que oração. Um dia me disseram, você morre em sabotagem, ou vive até se tornar cascão. Deixei de lado os estudos pra montar um estúdio. Minha coroa me queria bem, sempre me dizia, é seu sonho, então vai com tudo. Ganhei o mundo sentado na cadeira, 24 horas fazendo beat, negando cheat, chutando as beat, trabalhando a mindy, tirando lágrima da sufite. Relaxa gata, tamo suando pra amanhã comprar as toalhas. Essa mina me deixa tão louco, somente por hoje não vou ser canalha. Meu Deus me deu mais que fé pra correr nessa pista sem pista. Paguei a vista com vista, sempre naquilo que me conquista. Somos jovens reis, vivendo sem leis. Faço amor pra criar guerra contra vocês. Fui contra a maré, sou zona oeste. Então sinto medo, cuzão, porque Dom Diego tá nessa track. Já faz uma cota, tamo no corre, vocês são novos aqui.